Agência 23, a rede aparecida de evangelização. A seguir, voltamos com a nossa programação local. O evangelho dessa manhã agradece a Deus pelo bom tempo. E vai a merda de Cristo. Quem não tem algo para agradecer a Deus? A vida, a família, a pátria, o pão de cada dia, tudo que temos e fizemos é dom de Deus. E a flor da gratidão, sempre mais rara nos avisos da humanidade, não murche e não morra em nossos corações. Obrigado, Senhor. Ó Pai eterno, meu Deus e Senhor, quero, ao descontar deste novo dia, externar todo o meu amor, agradecer-te pelo dom da vida, por ajudar-me na caminhada ao longo desta estrada. Obrigado por ter-me conservado com saúde e alegria, por ter-me dado uma família e encontrado amigos sinceros, companheiros e dirigentes que gostem tanto de mim. Obrigado pelo dom da vida, pela amizade, pelo amor. Graças te dou pela disposição de trabalhar e de abraçar quem me tem ofendido. Agradeço-te por me livrar de todo o perigo. Obrigado por tudo, Senhor. Mensagem de Dom José Lanza, bispo da Diocese de Guaxupé. Bom dia. Bom dia. Você sintoniza a Rádio da Família, YL291, 820 km. Estúdio da Rua dos Antônios, 1175, Edifício São Sebastião, São Sebastião do Paraíso, Minas Gerais. A Rádio da Família, da Família. Mais um dia está começando. Junto com ele, o programa Manhã Organiza. A Rua Física Certeza. Homem do Corpo. E a sua participação. Pelo 3546-9968-2346. Para apresentar o programa Manhã Organiza. A voz próximo rádio de Colorado. Meus amigos, da hora certa, 5:02, 5:02, bom dia! Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia Paraíso, bom dia toda a nossa região. Estamos chegando, começando mais uma jornada, começando mais um programa Manhã Sertaneja. Com Deus adiante, com Jesus Cristo no comando, sobre as bênçãos da nossa Mãezinha do Céu, Nossa Senhora de Aparecida. Nós vamos chegando, estamos juntos até as 7 da manhã. Para você que já está na audiência, já está no pega, né moçada? Vamos que vamos! Vamos que vamos, nesta quinta-feira, hoje dia 17 de junho, ano de 2021, nós estamos aí com 12 graus a temperatura. Essa temperatura, de acordo com o clima dentro, é a mínima de hoje, a máxima 25. Nós não temos previsão de chuva para hoje, só com algumas nuvens, não chove. Sol nasce às 6h43, se põe às 17h35. Lua nova, moçada, nós estamos aí no outono brasileiro. Está 12 graus, eu vou dizer um negócio assim, uma sensação térmica de menos de 10 graus. Devido àquele ventinho, estava aquele ventinho da madrugada? Rapaz, esse ventinho da madrugada aumenta a sensação térmica, aumenta o frio. Então tá uma sensação térmica aí de uns 10 graus. 5:04 agora, minha gente, 5:04. Nós estamos ao vivo, direto no Estúdio 3, na Rua dos Antunes, 1175, aqui no centrão de São Sebastião do Paraíso, no sudoeste das Minas Gerais. Estamos comunicando pelo AM 820 para mais de 40 cidades em toda a região. Estamos aí, Brasil e mundo afora, através do nosso aplicativo. 5:04, 5:04, vamos começando mais uma jornada, vamos começando mais um dia. Com Deus adiante, Nossa Senhora Aparecida nos abençoando. 5:05. O galo já cantou, e a não demora. O galo já cantou, e a não demora. Já demora, fecha cedo. Já demora, luz é hora. Já demora, fecha cedo. Já demora, luz é hora. Agora, 5 minutos, agora, minha gente, 5 ótimos dias. Pra você já tá aí no pega, né? Já começou a jornada, o trabalho também. Já tá no pega. Pra você que tá tentando dar um brinde, pra sair e botar o pé na estrada. Não vou no serviço, né? Aí, esse argentino, um ótimo dia. Pra você que tá caminhando pro final do expediente. E fugindo da cadeia agora, pra fazer os domésticos com a dois dias. Vamos que vamos, minha gente.